Tá enganado sobre isso. Você só acha que é porque... As pessoas não se entendem completamente. Vai saber se você mesmo se entende completamente. Compreender um ao outro 100% é impossível. Mas é justamente por isso que passamos tanto tempo tentando entender a nós mesmos e aos outros. É o que faz a vida ser interessante. Você não concorda? Em japonês, uma traquela é escrita com ideogramas que geralmente significam mulher distante. Existe um rio separando mulheres e homens. E esse rio é ainda mais largo e mais fundo do que o oceano. Eu não consigo ser nada nem do que eu sou. Foi muito tempo comigo, tu já cansou. Eu boto a culpa nas coisas que tu falou. Você deu mole e tudo aquilo vazou. Fumo 7 gramas pra eu vir em cima. Dependente no amor, eu te vejo na nicotina. Eu busco aquilo que faz falta na minha vida. Então me culpa e eu te culpo. Essa merda tá perdida já. Quero uma fuga, eu tô precisando viajar. Mas é que eu posso remear e se eu ficar pra lá. Não me importa se tu tá precisando vazar. Eu tô fugindo dos demônios, vão me alcançar. Se envolver comigo, vai parar no psicólogo. Tô sentindo muita culpa. Eu larguei meu tecnólogo. Fumei pra relaxar, mas tô me sentindo um filósofo. Menos detalhes, tô me sentindo um biólogo.